8 horas e 13 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, nessa quinta-feira, dia 28 de março de 2013, estamos iniciando mais uma edição especial do nosso Café com a CBN, hoje com a presença aqui de Hélio Eduardo Lucas, comentarista político aqui da CBN. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. E se tal como você disse, estão tendo a honra aqui de receber o presidente do Legislativo de Foz, vereador Zé Carlos. Aqui está conosco também o doutor Joma, o diretor da rádio, e vamos, na sequência, fazer algumas perguntas aqui para manter os ouvintes da rádio bem informados. Guilherme. Pois aí, o nosso convidado de hoje, aqui nessa segunda edição do Café com a CBN, é o vereador Zé Carlos, do PMN, ele que é também a presidente da Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, Joma. Bom dia, minha companheira Rossana, lá da Câmara de Vereadores, e a Cristina, que também está tomando esse café. E hoje, aqui, a gente está num programa bem diferente dos que a gente tem participado aí, com café, pão, para os ouvintes que estão acompanhando, né? Até pão de queijo tem aqui, né, Lucas? Então, é uma grande satisfação que a gente está hoje aqui, para estar respondendo a pergunta dos entrevistados e também dos ouvintes, porventura tiver. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, aliás, que vem sendo local de grande participação popular nos últimos dias, né, em função das audiências públicas que aconteceram na Câmara, também até a discussão a respeito desse projeto sobre o funcionalismo municipal. Grande participação, plenário lotado em várias das sessões? Com certeza, Guilherme. A gente tem acompanhado e realmente demonstra que o Poder Legislativo de Foz é representativo, é a casa realmente do povo que está indo lá, né? Você tem acompanhado nas audiências públicas a presença maciça de servidores públicos, né? De recicladores de lixo ambiental, da população do modo geral. Isso para nós é uma grande satisfação, que mostra que que as discussões estão acontecendo, estão ocorrendo, e mostra que o legislativo está ligado, né, nas questões da população do modo geral, e está preocupado e também está resolvendo. Tanto é que é um motivo de tantas audiências públicas, e aproveitando já que você falou em audiência pública, agora semana que vem nós vamos ter, dia 2, uma audiência pública para discutir a questão do contrato da água aqui de Foz do Iguaçu. É um outro momento que o Legislativo vai estar passando, e é importante que a população acompanhe e participe, né, porque nós estamos discutindo a nova licitação pública que vai estar havendo, e já está o projeto tramitando na Câmara de Vereador. Então, vereador, vamos começar aqui sobre alguns temas que ocorreram depois que o senhor tomou posse. Nós tivemos lá, assim que foi empossada a legislatura, teve a eleição da mesa, não é? O senhor houve por bem sagrar-se vitorioso naquela disputa com o Edílio D'Alenol e começou a trabalhar. Parece que a relação do legislativo com o executivo vai indo bem. E eu queria perguntar um fato que marcou um pouquinho esses acontecimentos. Na época, o seu segundo presidente lá, o Dilton Vidorassi, ele comentou que estaria sendo nomeados cargos comissionados em excesso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse fato para os nossos ouvintes. É bem pertinente essa sua colocação. Os cargos comissionados são previstos no regimento da Câmara, na questão do organograma da Câmara. A gente simplesmente tá fazendo o que as outras mesas diretoras vinham fazendo, né? E, inclusive, nessa situação da mesa diretora que você citou, esse vereador, ele foi um dos que participou da discussão, ele é membro da mesa diretora, inclusive ele tinha indicado vários nomes lá para compor esse quadro aí. Inclusive, nesse quadro da mesa, indicou na assessoria dele, no mandato dele, indicou estagiário, tudo isso ele falou na mídia do modo geral que ele não ia indicar, mas acabou indicando e até brigando, né? Brigando. Mas o que estava acontecendo, assim, para os ouvintes entender, Lucas, é que ele estava querendo fazer assim, devolver esses recursos para o executivo e estar indicando esses mesmos cargos que seriam indicados aqui no legislativo, indicar no poder executivo. Daí agora a pergunta que a gente fez para ele lá e para o povo e para os que estavam acompanhando a discussão, como é que o povo ia entender isso? O cara veio com um discurso moralista, um discurso pregando moral de cueca, dizendo que não vai pegar o dinheiro aqui, jogando lá para lá, e com a argumentação que podia indicar até parente, mulher de vereador, você pode indicar lá que não vai nepotismo. Então como é que o povo ia aceitar isso daí? Então é melhor assumir que é o risco, rito que está no organograma, que é o rito que todas as mesas diretoras vêm, e dá resposta à altura para o povo, porque a Câmara não tem nada que esconder de ninguém, não tem nada que jogar nada embaixo do tapete, e é a casa do povo, e os vereadores são pessoas que foram eleitas pelo povo. Então o vereador não tem que ficar com medo, não tem que ficar com medo de esconder nenhum tipo de informação. Então foi isso que aconteceu tudo dentro da legalidade, tudo dentro da normalidade, tudo isso é acompanhado pelo jurídico da Câmara de Vereador, né, dentro de um rito que não tem o que se questionar. Tanto é que agora ele deu uma acalmada, né, porque ele viu que não tem nada de irregular nessa situação toda. Agora, toda essa discussão que nós temos na Câmara Municipal, e, enfim, marca também aquilo que nós discutimos até na primeira entrevista que eu lhe fiz após sua eleição na Câmara, como presidente da Câmara Municipal, que é o desafio que se tem hoje em dia em qualquer esfera do legislativo, seja municipal, estadual ou federal, que é a questão de moralização, digamos assim, dos próprios parlamentares, né, que acaba acontecendo um senso comum, né, deputados, vereadores acabam sendo colocados todos numa mesma bolsa, por assim dizer, e a opinião pública anda bastante descrente com relação aos legislativos. E isso, Guilherme, está colocando é uma situação que a gente sempre teve e temos muita preocupação na questão da moralização do poder político, do modo geral, porque está muito assim, desmoralizado, todo mundo joga na vala comum os políticos, todo político é ladrão, todo político é sem vergonha, todo político fica metendo a mão no jarro, e a coisa não é bem assim. Lógico que tem político safado, tem um político, um monte de coisa, mas no legislativo municipal, até onde que a gente sabe, que não existe nada disso, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honradas, são pessoas que estão comprometidas com a população. Só para você ter uma ideia nessa questão da moralidade do legislativo. Por exemplo, a gente ouve ainda um monte de pessoas da imprensa e da comunidade geral, e isso vai se reproduzindo, que vereador ganha jeton por sessão extraordinária. Por exemplo, hoje nós temos uma sessão extraordinária, daqui a pouco nós vamos ter uma sessão extraordinária 9 horas, amanhã nós temos uma outra sessão extraordinária, que é feriado, né? Amanhã nós temos uma outra sessão extraordinária, vereador não vai ganhar um tostão furado para estar participando dessas extraordinárias, nunca ganhou nessas últimas, não tem jeton. Vereador não tem 13º salário, não tem 13º, o pessoal acha que vereador tem 13º salário, vereador não tem férias, não ganha as férias, em muito menos um terço sobre as férias que os trabalhadores do setor privado, o servidor público, do modo geral, ganha. O vereador não ganha o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, resumindo, Guilherme, para você ter uma ideia, o vereador só ganha 12 salários por ano, né, 12 salários por ano, que é um correspondente a cada mês, e não tem nenhum benefício a mais, não tem nenhuma benesse a mais, nenhum tipo de ganho extra, como chefia, verba gasolina, verba colete, verba... não existe isso aqui no Legislativo Municipal. Né? Então a gente fica muito chateado, às vezes, quando a gente vê a imprensa colocando, o vereador ganha jeton, vai ter sessão extraordinária, ganha jeton, ganha férias, ganha terceiro... vereador, não, aqui em Foz, não tem nenhum tipo de remuneração nessas que a gente citou. Então, Guilherme, o Legislativo Municipal está bastante enxuto, está bastante assim, comprometido com as reivindicações da população, e nessa questão da moralidade que você citou, mais do que nunca a gente está preocupado com essa questão da moralidade, porque interessa a mim, como cidadão, como vereador, e acima de tudo interessa isso ao povo, né? O que está acontecendo por trás do balcão ali no Legislativo. E outro desafio bastante grande é até a própria questão de transformar a Câmara Municipal no que ela se propõe a ser, que é a Casa do Povo, né? Como fazer para incentivar a participação da população, tanto em termos de sugestão, como também de fiscalização? Isso que você está falando, Guilherme, para você ter uma ideia ainda na questão da moralização, eu pedi para a assessoria da Casa colocar um banner na frente da Câmara de Vereador, lá um banner de 2 ou 3 metros, que vai ser colocado nos próximos dias aí, onde que eu trouxe tudo isso que eu falei agora aqui, que vereador não ganha jeton, não ganha férias, não ganha 13º, não ganha fundo de garantia, nem um terço de férias, nenhum tipo de benefício. Mas em questão de alguns dias vocês vão ver lá na frente da Câmara de Vereador um banner de 2 ou 3 metros colocando Legislativo de Foz do Iguaçu, os vereadores não ganham isso, para a população saber. Então, às vezes a gente fica apanhando, né, os vereadores apanham de uma forma injusta, né, que a gente não merecia esse tipo de cobrança. Sempre é bom cobrar, e tem que cobrar, tem que exigir, mas tem que cobrar algumas coisas que estão realmente acontecendo. Esse tipo de situação que a gente citou é uma injustiça que muitas vezes a gente ouve por parte da imprensa e por parte de alguns segmentos da comunidade, no modo geral. Vereador, presidente, o senhor se notabilizou na última legislatura, quando tínhamos a figura do prefeito Paulo MacDonald, o senhor fez uma oposição ferrenha a ele na Câmara. E, talvez um outro vereador, mas o senhor foi mais o... foi incisivo nas suas críticas, etc. e tal. Foi, de fato, fez uma oposição. E agora nós temos visto aí, a imprensa tem dado ampla divulgação, alguns fatos envolvendo o ex-prefeito, com denúncias, já ocorreram uma condenação, e ele está realmente numa situação muito delicada junto ao judiciário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses acontecimentos envolvendo o ex-prefeito. Olha, Lucas, você melhor que ninguém acompanhou o trabalho nosso na Câmara lá, dos questionamentos, das nossas denúncias, e tudo isso, né? E a gente ficou numa situação assim isolada dentro do Legislativo Municipal. Você viu que praticamente ficou eu sozinho lá fazendo o papel de fiscalizando, denunciando, a gente ficava fazendo papel de chato lá dentro da Câmara, mas felizmente, né, felizmente a verdade apareceu, e daquelas denúncias que a gente fez, por exemplo, vou citar aqui o cabide de emprego que transformou a Prefeitura Municipal, onde que o município de Foz do Iguaçu gastava mais dinheiro do que arrecadava com o IPTU, que eu denunciei, o município arrecadava 14, 15 milhões de IPTU e pagava 18 milhões na questão do CC, dos caras comissionando, um verdadeiro festival. A gente denunciou isso no Ministério Público, isso em fevereiro de 2010, e você, como uma pessoa ligada nas informações, você viu que essa denúncia, quantos processos se reproduziu isso em cima do ex-prefeito. Isso foi uma denúncia que eu fiz lá em março de 2010, com dados do Tribunal de Contas, com relação de cargo, com relação de gasto, tudo isso foi feito lá. Outra, isso, se eu não me engano, se reproduziu nos 8, 10 processos, né, por secretaria. Isso foi uma denúncia minha. Outra coisa que eu denunciei também foi aquela situação lá da Cobal, ali, do armazém da Cobal, ali, que foi encontrado lá mais de 300 caixas de remédio estragados lá, tratados. A lavanderia do Hospital Municipal, que poderia estar sendo usado, estava estragando lá dentro do armazém da Cobal, lá, também se reproduziu em processo. Então, a gente fez uma atuação firme, né, mesmo isolado, a nossa voz, eles não conseguiram calar a nossa voz, e o resultado está acontecendo aí. Isso tudo numa situação assim de fiscalizar e está legislando, e a população acompanhou que muitas daquelas coisas que a gente falava que não, é a melhor administração do Brasil, é melhor isso do Brasil, hoje está vendo que a gente ficou 8 anos na mão de uma pessoa aí, que é um péssimo administrador, um péssimo para todos os bairros da cidade, do modo geral, onde que hoje a verdade está aparecendo. E é importante que a população acompanhe, né, acompanhe tudo esse jogo do poder aí, porque aconteceu isso, mas também poderá acontecer com outros políticos, né, e também legislativo, executivo. Por isso que é importante que a população acompanhe e fiscalize. A nossa parte nós fizemos, independente se era oposição ou não. Então, o vereador José Carlos, presidente do Legislativo, assim que o senhor tomou posse, uma das suas primeiras medidas, vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu soubemos que, inclusive, o Ministério Público abriu um procedimento para apurar esse caso que eu vou relatar agora. O senhor entendeu de mandar edificar, fazer algumas modificações nos gabinetes ali dos seus pares, dos vereadores. Alguns ficaram maiores, teve alguns que não mexeram, e há quem diga que não houve a isonomia, no caso, o tratamento deveria ter sido para todos. O que aconteceu ali e qual a finalidade daquelas construções? Não, Lucas, isso aí foi uma situação assim que acontece que você está no meio político e algum espertalhão ali quer se aproveitar da situação. Mas foi de comum acordo entre os vereadores, os 15 vereadores, porque a maioria deles, como são vereadores novos, mudou mais de 50% da renovação da casa, do número de vereadores, eles pediram, olha, cara, vamos readequar algumas questões. Foi os 15 concordaram. Tanto é que foi mexido só, acho que em 6 ou 7 gabinetes, na parte inferior do piso ali, foi feito readequação nas paredes. E o detalhe é o seguinte, como tem um limitador da questão de custo, né, um limitador de custo, foi combinado o seguinte com os vereadores: a parte externa do corredor, a parte de pintura externa dos corredores, a Câmara vai pagar. Agora, a parte interna, né, a parte interna de pintura e readequação das cores que vocês querem, isso vai ser por conta de cada vereador, né? Então, foi isso que foi feito. Tanto é, para você ter uma ideia, que está dentro da lei de responsabilidade fiscal, né? Eu pedi o parecer antes de fazer qualquer coisa lá, eu pedi o parecer jurídico da casa, eu pedi o parecer do corregedor lá da casa, lá que tem o Júlio, que analisa toda essa situação, foi passado o orçamento para ele, o custo, tudo dentro da legalidade. Tanto é que o Ministério Público, igual você falou, e alguns setores aí que questionou, a gente respondeu, né, respondeu à altura com cópia de nota fiscal, com cópia de parecer jurídico. Não tem nada a esconder, e tudo dentro da legislação, da lei de responsabilidade fiscal. É isso, bem tranquilo nessa questão. Vereador Zé Carlos, presidente da Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu, nós já estamos nos instantes finais dessa conversa aqui na CBN Foz. E daqui a pouquinho, como você comentou, tem uma sessão extraordinária, né, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu a partir das 9 horas. Aproveitamos a oportunidade até para deixar aqui um convite para que a população participe dessa sessão, né? É, então, nós temos agora às 9 horas uma sessão extraordinária, que a sessão extraordinária foi solicitada pelo Poder Executivo, né, por motivo de estar num projeto que trata da questão relacionada ao X-Game, uma transferência de valores, que eles têm que fazer um pagamento, e por isso tem que ser a aprovação da Câmara de Vereadores, e por motivo dessa extraordinária. Então, nós temos agora a extraordinária às 9 horas, e também agora tem que ser duas votações, provavelmente amanhã nós teremos uma segunda sessão extraordinária para estar votando e regulamentando o que foi definido hoje. Não pode acontecer isso, né? Não, tudo vai depender da sessão agora às 9 horas. Então a gente aproveita, né, a população que pode, para as 9 horas estar na Câmara de Vereadores, ou também estar acompanhando pela internet, né, no site da Câmara, na Câmara de Vereadores, acessa, que é a transmissão ao vivo, né, pela internet, e também pela imprensa do modo geral que está acompanhando lá. Vereador Zé Carlos, em nome de toda a Rádio CBN, agradeço sua presença nesta quinta-feira aqui na Rádio que Toca Notícia. Olha, Guilherme, eu que agradeço mesmo de coração mesmo esse convite, né, e a gente vem com o maior prazer aqui, e é o primeiro programa que eu participo numa rádio, né, e nossa querida CBN Foz, que tem café da manhã aqui, doce, pães aqui, e desfrutar dessas pessoas maravilhosas que estão aqui junto com a gente, aqui nos entrevistando. Muito obrigado e um bom dia a todos e todas. Era Eduardo Lucas, e daqui a pouquinho um resumo dessa conversa no seu espaço de comentário aqui na CBN. É verdade, agradecemos ao senhor a sua presença e estamos seguindo com o nosso projeto Café com a CBN. Daqui a pouco vocês poderão ouvir. Obrigado. Agradecendo a companhia de todos aqui na CBN Foz, daqui a pouquinho este Café com a CBN estará disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. Fique na sequência com o repórter CBN em Rede Nacional. Daqui a pouco, a partir das 9, programa CBN Foz com 3 horas de informação aqui na rádio que toca notícia.